Agora, 3 horas e 48 minutos, estou numa conversa super animada, super gostosa aqui com meu grande amigo, querido Padre Vincent, da paróquia São João Batista. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os radio-ouvintes, né? Muito obrigado por esse convite, né? Novamente nós estamos aqui. Conversa com o Padre Vincent é sempre muito interessante, né? E agradeço por esse carinho, né? Que sempre vocês têm para essa paróquia, para minha pessoa, muito obrigado mesmo, né? E a gente agradece a sua disponibilidade, sempre que a gente chama, que o assunto de hoje é a festa do peixe. Só em falar em peixe... É a sexta festa do peixe. Isso mesmo, dá água na boca, não dá? Dá água na boca, olha, para quem gosta, eu gosto muito de peixe assado, né? Então já começo a sentir aquele aroma daquele peixe assado, e a previsão, se me dizia agora, padre, é de receber entre 1.200 e 1.300 pessoas nessa festa. Pois então, nós sempre vendemos 1.200 ingressos, né? É, aí depois dessa nós temos mais 100 ingressos que a gente dá de cortesia para os colaboradores, né? Certo, porque eles certo. Vêm fazer todo esse trabalho, faz toda essa doação e a gente dá para duas pessoas que vão assar peixe mesmo. Então, calculando mais ou menos, vai dar esse número mesmo, né? Entre 1.200 e 1.300 pessoas. 1.300 pessoas. Que tipo de peixe, padre, vocês vão servir lá? É, como a tradição... Já para começar a aguçar o paladar das pessoas. vamos começar pelo... Não sei, os três são bons, né? Certo. É, salmão. Nossa, né? Salmão é muito sabe, bom. Sabe aquele salmão assado assim, né? Aquele tempero em cima. E aquele tempero, né? E dourado e piapara, sabe? Então, é esse três tipos de peixe, né? E o senhor gosta de peixe, padre? Eu gosto, eu gosto. E comida leve, né? À noite, que a pessoa vem lá comer à vontade, entendeu? Então, tem isso essa que é vantagem, a gente come à vontade, come não pesa. Come à vontade, isso mesmo. É, não tem problema, não pesa, porque à noite e outro dia domingo, né? Para descansar. E comida leve. Claro, claro. E principalmente também, padre, quem estiver participando desse evento aí, da festa do peixe, vai estar colaborando para a finalização das obras de reforma então, lá da paróquia. É, todas as festas, sempre tem uma finalidade, né? Todas as festas, alguns eventos, alguns almoços, alguma janta, que sempre a igreja promove, você sempre tem uma finalidade, né? Que é dar, né, angariar um fundo para poder ajudar, seja na evangelização. Agora, nós estamos com essa obra, já você disse, né? Uma vez nós até fizemos uma entrevista certo, breve, né? Verdade. Quando ia começar. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer as pessoas que realmente estão colaborando conosco. Com certeza, se você começa a citar nome, talvez eu vou, né? Você cometeu um grande erro, tantas né? Pessoas, né? É, tantas pessoas que colaboram ali, engenheiro, ali, quem pegou aquele carnê para colaborar. E aquelas pessoas que agora... bastante estão começando a doar e material mesmo, sabe? Eu tenho uns amigos lá no Caldeirão, fui fazer uma visita, então já conseguimos bastante coisa, né? Tem muitas pessoas que colaboram e ainda muitos estão ligando e mandando material, então realmente, né? É muito bonito de ver, né? Todo mundo sente a necessidade, né? E a colaboração, né? E a presença de cada um. Né? E você estava me mostrando as fotos, né, padre? Agora já começa a ganhar forma lá, né? Pois é, como a gente, assim, estava, não estava demolindo, né? A gente estava tirando que as coisas ruins, que existe aquela estrutura antiga, né? Você sabe, toda bagunça que estava lá em cima. Aí a gente, como a lei existe bastante, então a gente fechou com a tapume e tudo mais, né? Então ninguém via nada, né? Porque só via as pessoas tirando as coisas, né? Quer dizer, demolindo, tirando e tal, não sei. E agora começa a aparecer. E o pessoal com receio, nossa, será que vão mudar a nossa igreja? Será que vai ficar com outra cara? E a gente já conversou a respeito disso antes. Não, né, não, com certeza, nós já discutimos, né? A gente colocou, né, diante da comunidade, dizendo que não vai mudar. Ao contrário, na verdade, nós vamos voltar para a originalidade, né? A originalidade com toda a novidade, entendeu? Então, nesse sentido... que a gente programou, né? Mas, na verdade, nós tínhamos programado uma coisa, né? Projetada, e agora é outra, né? Quer dizer, para melhorar. Então, já que estamos fazendo, então vamos fazer bem feito, porque essa é a maior reforma da matriz na história. É, né? Até agora, eu me lembro que 30, 40 anos atrás, né? Depois de 30, 40 anos atrás, não foi feita essa reforma, sabe? Mas é na outra vez que nós conversamos, né, padre? Inclusive, o senhor falava a respeito disso, né? Que desde que a igreja foi quando ela começou junto com a cidade, tem a idade da cidade praticamente, né? E nunca foi feita nenhuma reforma. Aliás, não foi feita reforma, aliás, era só uma pequena ampliação nos dois laterais, sabe? Isso foi feito, acho que, não sei, mais que 35 anos, né? Aí abaixaram fogo e tudo mais, né? Então agora nós vamos voltar para a originalidade. O povo está com muita saudade dessa originalidade da matriz, né? E como as peças lá que estavam dentro, né? Tudo vai ficando velho e vai criando um cheiro diferente, né? Mas então a gente queria criar um ambiente mais agradável, porque é a casa de oração, é a casa de Deus, é a casa que acolhe todo mundo, sabe? Né, onde nós, né, o ser humano procura essa paz interior, né? Então esse local, o ambiente deve estar bem, né? E o que se faz para Deus tem que fazer da melhor maneira possível. Melhor, né? Maneira possível, né? Então é por isso que a gente fala para a comunidade, tá? Nós projetamos uma coisa, aparece outra, então vamos, né, abraçar, porque a comunidade é boa, né? Todos aqueles que até agora nós pedimos, né? Ninguém negou, todo mundo está ajudando. Então, cada um ajudando um pouco, que pode, com certeza nós vamos conseguir, né? Como diz, a união faz a força, é verdade, né? E o que vocês fizeram de mudança? Tinham projetado, então, somente, tinham feito um determinado tipo de projeto e agora acabaram aumentando isso, né? Ah, vamos começar assim, não, a gente podia fazer assim, melhorar aqui e lá também, e aí ficou grande. Então, no começo, quem conhece a igreja antiga, né? Aí depois dessa reforma, que é, quer dizer, foi feito uns 30 e poucos anos atrás. Então, em cima, ninguém sabia o que estava escondido, né? Tinha tanta madeira, né? Eu vou te mostrar outra foto que eu tenho, tanta bagunça em cima, tá? Então, começou a cair pedaço por pedaço, não somente aquele pedaço de isopor, né? De fogo, e outros também. Aí, a madeira que estava em cima começou a apodrecer, sabe? Por causa da infiltração, as paredes, sabe? E o piso, e o banco, né? O banco, que é o melhor banco na região que nós temos. Então, a gente foi vendo tudo, estudando. Aí a gente começou, na verdade, a fazer uma pequena reforma, pensando em participar na alegria da cidade, né? Que fará 100 anos. E a paróquia fará 90 anos em junho. Então, esse foi nosso objetivo de começar nossa reforma, certo? É, inclusive, padre, nós conversamos da outra vez, que era um presente, né, que a igreja estava dando para Foz do Iguaçu. Para Foz do Iguaçu, mas com certeza isso, mesmo que demora, mas quanto mais demora, melhor ainda, né? Ah, claro, né? E, gostoso, e aí fica, né, aquela expectativa, isso, né? Aquela expectativa, né? Mas não vamos parar de colaborar, né? Entendeu? Então foi feito assim, mas agora nós vamos conhecer a reforma, com certeza vai ficar linda a igreja por dentro, né? Nós vamos fazer vitrais e piso novo, que não sei, talvez granito, que é, né? E as janelas, né? Com algumas imagens, tipo uma catequese, sabe? Como uma paróquia padroeira, que tem padroeiro, São João Batista, então vamos fazer tudo isso, né? Mas mantendo a originalidade da igreja, do altar, aqueles dois vitrais atrás, sabe? E o altar mesmo, né? Aquela frente dela tão característica. Isso, né? Então essa não vai mudar muita coisa, né? Manter uma originalidade, né? Somente vai ficar a casa mais renovada, digamos assim, né? Renovada mesmo, sabe? Esse projeto, padre, ele está à disposição, o layout dele, todo esse projeto, ele está à disposição para o do fiel, do iguacense, que queira saber como que vai ficar a nova paróquia? Tem Sim. um site, alguma coisa de vocês que a pessoa pode ver como que vai ficar? Então, ou é surpresa? Por enquanto, nós não é surpresa, nada de segredo, né? Porque a casa não é minha, a casa é da comunidade, é nossa. Claro, né? Claro. Então não tem nada de esconder, né? Aí nós criamos, tem projeto, a gente colocou na capa do carnê que a pessoa pega para colaborar, sabe? Então, se alguém quiser realmente colaborar mesmo, então, né, procure lá na Secretaria da Paróquia, pega carnê, por mês mínimo é R$20, você pode doar quanto você puder. E é tão pouco, né, padre? R$20 é muito reais, pouco, a pessoa gasta com tanta coisa, assim, isso, com supérfluo, os R$20, dá uma cara nova para a igreja, um presente para Foz do Iguaçu, a pessoa vai ter um ambiente melhor para estar em contato com Deus, para estar ali fazendo suas orações, suas com preces. Com certeza, você sabe, né, a igreja estando no centro, que a igreja com portas abertas sempre está acolhendo, porque no ano que eu cheguei a igreja estava quase fechada por causa de alguns, né, acontecimentos ali, aí tive que contratar um funcionário, deixar aberto, porque a casa de oração não pode deixar, né, fechada ali para entrar, não somente para ver a beleza da igreja, mas sentir, né, algo diferente ali, aí possa sair também diferente, né? Quer dizer, experimentando aquela paz, né? Por isso, a gente quer fazer o que é melhor, como você disse, né? Para Deus e principalmente para a comunidade. E a comunidade merece, né? Eu acho que a comunidade merece, por tanto tempo que a comunidade tem colaborado, tem feito muitas coisas, né? Porque pela primeira igreja, a igreja tem feito muito pela cidade, né? Então a comunidade e a cidade merecem. Portanto, nós enfrentamos, né? É um desafio, mas eu acredito que com a ajuda dos amigos, eu chamo todos, né? Aqueles que querem, eu, com certeza nós vamos conseguir fazer. É, inclusive ele perguntar justamente isso, o pessoal está animado lá, os fiéis estão animados em terminar a obra. Todo mundo está animado, ó, festa agora, ontem, anteontem, o pessoal está ligando para comprar ingresso, não tem mais ingresso, sabe? Ah, já foram vendidos todos. Talvez algumas pessoas passaram esse movimento, devem ter alguns ingressos, mas nós que peguemos, né, não, já vendemos, sabe? Então, graças a Deus, todo mundo sabe, além de participar no evento, sabe a finalidade, né? E é um momento também que o pessoal que vai ali, momento de congraçamento, o pessoal se encontra, o pessoal, né, que só se vê nas missas, se vê nos cultos. Esse é o objetivo. Tá presente ali, esse, né? Esse é o seu objetivo, de chamar alguns empresários, né, para fazer essa colaboração através, né, desse jeito que eles vêm trazer peixe, eles vão assar e vai para a linha de buffet, entendeu? Então ali eles vão encontrar entre os outros, né? Vai criar um vínculo, sabe? Então esse é o nosso objetivo. E aqueles que vêm participar, jantar, vai sentar lá, conversar, vai encontrar um compadre, comadre, amigo, sabe? Então esse é o objetivo, né? Aí depois, com certeza, nós sabemos, né, qual é a finalidade, né, desse evento, né? Tudo vai ser revertido para reforma, com certeza. Eu sei que é pouco, mas pelo menos realmente ajuda para o mundo. Padre, vamos deixar então, já vamos aguçar então aí a curiosidade do pessoal, aguçar o paladar das pessoas, como que vai ser, né, para a pessoa que pensa, puxa, eu não comprei ainda, vou ficar torcendo para que sobre na hora lá e tal, o ingresso para comprar. Vai torcendo, mas quem sabe, né? Como que vai ser o cardápio, além do peixe, os acompanhamentos, então, padre? Peixe, você sabe, peixe, cada um traz o peixe e o tempero dele, né, e a pessoa assa. Então, cada peixe vai ter um sabor diferente. Quer dizer, e até mesmo, porque são três peixes bem diferentes, peixes, né? Então, vamos supor, dourado. Você assa de um jeito e eu assa do outro jeito. Então, cada tempero, sabe? Aliás, é uma eu delícia. Faço um dourado assado, padre, que você não faz ideia. Então, e tem aguarde. Que combinar, então. Vamos combinar, sim. Tá certo. Então, além dos peixes, assim, arroz, salada e pirão, né? Então, essas coisas. Assim. Ao custo de R$30. A custo de R$30 para os adultos e as crianças até 7 não pagam, né? Certo. Então as pessoas, agora só na hora mesmo, e tem que contar com a sorte para que tenha disponível na hora. Quem quiser pode ligar ali, quer mandar um abraço. E ela falou que, nós vamos assistir ao vivo, mas eu entrei 10 minutos antes, né? Não sei, a Gisele e Mariana estão acompanhando ali na secretaria, né? Certo. É, a Mariana, aquele colorado velho ali. Se alguém ligar, por favor, atende bem ali, o pessoal vai comprar ingresso, tá? Porque a gente já tá não esquece, chamando não. Aqui. Isso, todo mundo tá chamando e o pessoal vai ligar, tá bom? Já passei o telefone 3523-5045. 3523-5045. Olha, mesmo, ligue lá, Matriz, que é a Mariana, a Gisele. E a Gisele. Isso. Isso mesmo. É, então atendam bem, pessoal. Com certeza o pessoal vai começar a ligar agora, torcendo para que ainda tenha ingressos disponíveis para este sábado. E nós o tempo somos, também, né? O vamos tempo torcer, vai né, ajudar, nós temos certeza. Com certeza. Né? Eu sempre teve, né? Nunca. Sempre teve fé e continuo ainda, né, quando recebendo, seja na caminhada da comunidade, a gente cresce bastante, né, na nossa fé. Sabe? Que bom, padre. Vamos não sei se que realmente vocês consigam um objetivo. Nós estamos aí na expectativa grande de ver como que vai ficar a nova igreja, a nova paróquia, bem ali no alto da Avenida Brasil, que a gente vai enxergar de longe. E a gente já fica empolgado só de ver como, a paixão que o senhor fala desse trabalho, do seu trabalho missionário, o seu carinho que o senhor tem tanto pela igreja quanto os fiéis que frequentam lá. E essa festa, tenho certeza, vai ser um sucesso, padre. Com certeza. Eu te agradeço, tá? Vamos torcer. E nós queremos ver vocês participando ali, né? Eu já fico com o convite para todo o pessoal da rádio aqui. É, pessoal da rádio já. Prestigiar para depois você dizer, olha, eu ajudei na reforma. Tá na certo. Reforma da igreja. Padre Vincent, muito obrigado pela sua participação, Cris, mais uma obrigado. Vez. Obrigado, eu que agradeço por esse convite novamente. Talvez daqui a uns, né, uns dias nós vamos falar novamente da reforma. Com né? certeza, com Se certeza. Se a pessoa quiser saber quanto foi gasto, onde foi gasto, então pode procurar ali, tudo está bem transparente, né? A gente apresentou ao final de semana. Passada, né, ali na comunidade, porque a gente apresenta novamente esse novo projeto e pedindo a colaboração, né? Então ali que foi apresentado quando foi gasto, onde foi gasto, em detalhes, sabe? Se alguém quiser, por favor, nos procure lá, nós estaremos maior à sua disposição, possível. Com certeza, né? Porque a colaboração é da comunidade. Tá certo, obrigada, padre, pela sua participação Obrigado. Aqui. Lembrando que essa entrevista com o padre Vinícius vai estar disponível logo mais, cbnfoz.com.br, com essas e outras informações também. Agora, 4 horas e 3 minutos, vamos chamar o repórter CBN, mas antes vamos fazer um intervalo comercial.